Salvador, 5529, agora na proa de Conquista. Tá certo, 5529. Alinda, coluna 0, vento no meio 0 graus, 0 meia nós. Isso, boa tarde, Alinda, coluna 0, bom som, só beijo. Tripe 52, no mapa, suba para 4 mil pés, que negava 093. 4 mil pés, 52 ou 9. Tripe 52, no mapa, suba para nível de voo 140. 140, confirma que explica 140, tripe 52, no mapa. Afirmativo, tripe 52, no mapa. Para 140, 5219. Confirmando, Golno 755, parque autorizado, Pati 1, Índia Alfa, ponto de espera, Dona 0, Torre, 1862, altímetro, no 0, 13, só atendo o tráfego da TAM, que puxou no setor do pátio, no 04, vai iniciar o táxi, corrigindo. Vai aguardar o tráfego, depois vai prosseguir via Índia Alfa. 050, chegada bom. Boa tarde, bom voo. 1935, boa tarde, boa trabalho. Golno 925, contato radar, suba para nível de voo 360, saída Arbor. Arbor 360, gol 1925. Chanel 6143, desce para nível de voo 060, chegada, correção, 070, chegada bom. Chanel 6143, desce para nível de voo 070, via chegada bom. Voador, boa tarde, voo 9612, partida. Golno 612, desce para nível de voo 080, via chegada mar. 080 na mar, Golno 612. Trip 5219, suba para nível de voo 160. 1160, trip 5219. Tão 3190, completo final, Sam Torre, em 18 decimal meia. Obrigado. Boa tarde, Doris Salvador, São 3190. São 3190, livre pouso no 0, vento no 4, 0 grau, 079. Livre pouso na 10, São 3190. 40, Upper Zulu 17, decola da 10, primeira curva direita, água, transição elétrica. Controle 11935, transponde 5551. 145 para o 742 a bordo, 13:47 ao zero na conta. Sim, a gente está atualizado à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1-8-6-2, altímetro 10 no 3. Beleza, Índia Alfa, 10-6-1-3, 4. Alfa de Pilete, confirma se está no tráfego? Sim. Bravo Kilo Whisky, informa o tráfego na sua retaguarda, 2,5 milhas. É um... Mantendo 1.500 pés no mesmo rumo. Alfa Vito de Leste, eu posso visual com o tráfego assim. Romeu, Eco e... Correção. Papá Romeu, Romeu, Eco, Inc. Está em Recife, é no 25.45 ou no 26.85. Uno, 26.85. Romeu, Eco, Inc. Trip 5219, está em Recife, em 1.26.0. 1, 2, 6, 1, 0, 5, 5, 2, 1, 9. Azul 4234, informe velocidade indicada. Boa tarde, 1-3-1-4-5. A linha mantém após o tráfego na curta. Desça mantém 050, reduza para 2109. Azul 4234, desça para 4.000 pés, Minega 1-0-3. Gol 925, autorizado Elefa. Elefa, gol 925. Solo aos 17, 1219, boa tarde. Pés, Minega 1-0-3, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Sente a parte na rotatória, Hotel do Lutar. Gol 9612, cruza 800 via na Mari. Gol 9612. Gol 9925, Sam Recife, em 1.26.0. O Sanelli é 143, em 4 velocidades indicadas. 2609. Reduza para 2109, o Sanelli 6143. Reduza agora para 2109, 6143. E 145, decolado 219, controle 1935, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 230, seu limite ao curso de localização. 230, seu limite ao curso de 1601. Controle, está 31145, decolando a sua escuta. Está 31145, contato radar, se botar o nível de voo 380, saída da ELA. 380 da ELA, senhorita autoriza, formos Leda, da presente? Autorizar direto Leda, está 3145. Direto Leda, muito obrigado. Parada 50, o voo no 601. Gol no 601, desce para 4.000 pés, que negar no 013. 4.000, obrigado, senhorita. Todo o Charlie está no nível. Alfa de Juliette, informa a altitude, estou recebendo 1.800 pés. 1.800 pés, senhorita. Ajustado 1.013, Canadá. Zero vento no meio, 0 grau, 08. Na rotatória, Bravo Tio Luiz. Meia 143 vai dirigir 070. Oceaname 143, desça para o nível de voo 050, detoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, se limite ao custo do localizador. Direita 230, gol no 612, desça para o nível de voo 060, correção, mantenha 060, curva para detoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 350. Limite magnética 085 de Salvador. Correção de timbre. Ok, mantendo 060, curva esquerda 350. Do 16192. Confirma a proa? Proa 350, gol 16192. Ok, vamos manter aqui um pouquinho à direita e uma formaçãozinha aqui. E aí depois a gente toma essa proa aí. 350. Gol 16601. Para o curso do localizador, curva esquerda, proa 140. Desça para 3.000 pés, NH1, 013. 140, descendo para 3.000, nessa proa intercepto, 601. 2 Salvador, ligou no 755. Gol no 755, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL. Oceané 6143, desça para 4.000 pés, NH 1013. Curva à esquerda, proa 200, que é o limite do localizador. Esquerda 200, 4.000 pés, 1.013, Oceané 143. Azul 4234, complexo final, Sam Torre 1 no noite, desse maninho. Tarde, Azul 4234. Livre pouso no zero, vento no 40 graus, 069, cheque equipamento, clareza 2. Livre pouso. Para 2.000 pés, Senegal no 013, autorizado sinal elétrico, passo estabilizado. Obrigado, senhorita. Oceaname 143, desce para 3.000 pés, Senegal no 013. 3.000 pés, 013, 143. Gol 1612, desce para nível de voo, correção, desce para 4.000 pés, Senegal no 013. Tem a próxima, desce para 4.000, 1013, gol 1612. Bravo de Luiz, que está me torrendo no 8 decimal meio. Oceané 6143, reduza para 1709. Repetindo 1709, 143. Salvador, bom, bom. Reporte na rotatória Alfa Victor Juliette. Reportará a rotatória Alfa Victor Juliette. Gol Nonato 25. É, te informo que está previsto 360. Same Recife no 260, gol Nonato 25. Bravo que Luiz, que informa que negativo encurtar a aproximação, ok? Prossiga a aproximação normal no 7, reporte 3 milhas fora. No 612, curva direita pro 1-0. Direita 110, voo 1-6-1-2. Vai passar o curso localizador confirmado, né? Você não é 6143, autorizado para receptar nessa proa. Autorizado, 6143. Luiz, que é autorizado, meu pés, ajuste no 013. Agora, geralmente, 64, alterna, Salvador. Táxi autorizado via parte 1, Índia em Alfa, ponte espera do 90 Torre, 118, meia dúzia, altímetro no 013. Pegando, Índia Alfa, ponte espera da 90 Torre, 118, 5415. O Sané 6143 desce para 2000 pés, CNH 1-0-3. 0-0-3-2-3. Sabe Torre, decimal meio, alfa, fixo, filiais. Solos 26, direito no 219, boa tarde. Boa tarde. Bravo que Luiz, que inicie 360 com curva pela esquerda, mil pés, reporte reinterceptando. Salvador, Alfa Victor Juliette, freio da rotatória do 07. Alfa Victor Juliette, ciente, reporte na vertical da rotatória, informa que vai manter 1.500 pés. Afirmativo, está mantendo 1.500 pés, vai informar na vertical da rotatória Alfa Victor Juliette. Alfa Vitor Juliette informa o tráfego final de 3 milhas 17 realizando espera. Na final é um Charlie 1-5-0 mantendo 1000 pés. Sentido de tráfego da categoria Alfa Vitor Juliette. Bravo que Luiz que informa o tráfego Alfa Vitor Juliette, Charlie 1-5-0 mantendo 1500 na vertical da rotatória. Voo no 601 na escuta. Mesmo, Tiana, é chamar agora. Final de 3 milhas está baixado o checado visual. Ok, ciente, gol no 601, no livre pouso no 0, vento no 40 graus, 08, nós informa o tráfego à esquerda, realizando esfera setor norte, Charlie 150, mil pés, não vai interferir com sua aproximação, ok? Está monitorando no TCAS, livre pouso, pista 10. Bravo que Luiz, que mantenha 360 no setor. No 5, mantenha o ponto de espera. Alfa Vitor Juliette, mantenha 360 na rotatória, 1500 pés, aguarde instruções. Aguardará instruções, o Alfa Vitor Juliette. No ILS, Xanã 6143, completo final, Xanã Torre em 1-8, decimal 1. 2-6. Bona 755, Xanã Recife, no 25, decimal 1, 1-33, decimal 25. 251-3325. Aproximação, informa que será o número 2 para pouso. Informação de travo à esquerda, Charlie 150, realizando espera setor norte. Não vai interferir com sua aproximação. número 2, vindo do tráfego da esquerda, 6143. 1-0, decola 1-0, primeira curva direita da El Leda Bridge, controle 11935, transporte 5-5-6. Só confirma o telefone, por favor? 5-5-5-6. 7-3-6-0 para o Galeão, 3-1-10, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, 10935, controle 5-5-6 no transporte. Então, vou já falar, minha 7-2-0. Alô 30, direito no 219, boa tarde. 219, até daqui a pouco, obrigado. Né, 6143, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 069. Livre pouso 6143. Hotel Charles Zulu informa, correção, Hotel Zulu Charlie informa que o céu irá aproximar depois de dois tráfegos, um a 1000 pés e outro a 1500 pés, também fazendo espera nesse setor. Hotel Zulu Charlie é o 03-14-97. Afirmativo, Hotel Zulu Charlie. Vai manter a posição rotatória então. Ajuste como número 2, ok? Golo 612, complexo final, Sami Torre, em 1-8, decimal 1. 360 na rotatória, Alfa Vitor Juliette. R360 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette. Torre, boa noite ou boa tarde, gol no 612. Boa tarde, gol no 612. Continue a aproximação e informe que será o número 2 para pouso. Ok, número 2, gol no 612. Sabe que Luiz, que tem livre pouso no 7, vento no 40 graus, 079. Quatro, no 5 na escuta. 4-1-2-4-1-9. É 09. Alfa Vitor Juliette na escuta? Afirmativo, prossiga. Complete o 360, reporte reintercepção no final no 7. Reportará reintercepção no final no 7, Alfa Vitor Juliette. Oceano é 6143, solo 33, direita, 1219, boa tarde. 219 à direita, obrigado, Fernando. Trip 5415, vento 1150 graus, 07 nós, ajusta no 013, livre decolagem no 0. Afirmativo, reporte final de 3 milhas, Alfa Vitor Juliette, informa o Boeing 737, final de 3 milhas, 1-0. Negativo, ok? Mantenha 1500, ao final de 3 milhas o senhor desce para 1000, tem um helicóptero a 500 pés abaixo, ok? Afirmativo, né? Pedal na 1500 pés, até 3 milhas, da 1-7, Alfa Vitor Juliette. Bom, no 612, tem livre pouso no 0, vento 150 graus, 07 nós. Livre pouso na. Tá. 10, gol no 612. Bravo que Luiz, que agiliza o backtrack via pista, sala 34, reporte livrando. 415, decolada 34, controle 19935, bom voo. Controle 19935, obrigado, uma boa tarde. Good Charlie, mantém espera na rotatória, está me torre em uma noite de semana. Zulu Charlie, reporte final de correção. Mantenha o setor aguardando, informa que será o número 2 para aproximar o 17, ok? Assim, está mantendo aqui a vertical da rotatória, está aguardando. Eu vendo o bolso com o Zulu Charlie. Acho que Luiz se sente. Alfa Vitor Juliette ciente, livre pouso no 7, vento no 40 graus, 069. Livre pouso, Alfa Vitor Juliette. Meu no 2, solo 36, direito no 219, boa noite. Hotel Zulu Charlie autorizado, prosseguir final no 7. Meu no 2, Alfa Juliette 02. Hotel Zulu Charlie está na onda final, 17. O Papa Tango, Hotel Zulu Tango, reporta final 1 milha da 17. Vai prosseguir direto para o pátio da Bata? Afirmativo. Ciente. Papa Tango, Alfa Victor Juliette, no Solos 38, livre backtrack, reporta livre na pista 17, o Alfa Victor Juliette. Charlie 1 milha 17. O hotel Zulu Charlie, vento 140 graus, 7 nós, tem livre pouso no pátio da Bata.